lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar mais uma vez a todos os amados ouvintes, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando um bom dia a todos os nossos irmãos. Meu abraço, meu carinho a todos aqueles que sintonizados diariamente estão conosco, ouvindo a palavra de Deus, e eu creio, guardando no seu coração para não pecar contra o Senhor. Hoje à tarde, nós temos o culto da melhor idade, ali no templo, Silveira Martins, 506. Nós aguardamos a presença dos irmãos e dos amigos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero nesta manhã falar sobre o controle da ansiedade. Hoje, a ansiedade é uma companheira constante do ser humano. Mas a sobrecarga de informações, estímulos e atividades, a pressa e a rapidez na reação que é requerida do homem moderno tem contribuído muito para uma ansiedade destrutiva que faz adoecer, causando taquicardia, insônia, fadiga, depressão e inúmeras doenças que ainda não foram detectadas. Seja na família, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho e até mesmo na atividade da igreja. É comum hoje o indivíduo ser cobrado ficando ansioso e fazendo sua mente e seu organismo trabalhar excessivamente para corresponder à demanda. Um pouco de ansiedade é benéfico, pois torna a pessoa proativa e produtiva, mas a ansiedade em demasia a faz adoecer. Como Provérbios 12 e 25 diz, a ansiedade no coração do homem o abate. As preocupações roubam a felicidade da gente. Daí, amados irmãos, a necessidade de lançarmos nossos cuidados sobre Deus, pois Ele tem amor por nós e tem poder para aquietar-nos e trazer a solução para questões difíceis que nossa mente cansada, ansiosa, jamais pensaria. Somente quando aprendemos a descansar no Senhor, depositando nele toda a confiança, é que conseguimos ter paz, ter equilíbrio para fazer o que é requerido de nós. Então, apresentemos-nos nossas causas e ansiedades ao Senhor Deus e peçamos a Ele que nos ajude a enfrentar nossos desafios com paz e com amor no nosso coração. Você que está vivendo sob pressão de ansiedade, nesta manhã eu vou orar e Deus vai fazer algo de milagre na tua vida, porque você precisa de vencer essa batalha que está te trazendo desconforto. Passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus. de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, desfaz todo mal. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus e amado Pai que está nos céus, como Pedro nos orientou, aquele homem extremamente emocionalmente desequilibrado em alguns momentos, mas ao conviver contigo, ele aprendeu que se lançarmos sobre o Senhor Jesus as nossas ansiedades, o Senhor tem condições de cuidar de nós. E nesta manhã, junto com esses milhares de irmãos, de pessoas amigas que param, moças que estão extremamente ansiosas pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, nesta hora, Senhor, que as provas na faculdade, no dia a dia nas escolas, têm trazido tanta ansiedade, tanta dificuldade, muitas vezes emocionais, é por essas pessoas que eu quero interceder, por essa mãe, por esse pai que está sofrendo de ansiedade, de angústia, Senhor, por essa pessoa que está vivendo devido às pressões do dia a dia e a doença está se abatendo no seu corpo, eu quero interceder e repreender esse mal e pedir que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, venha para dentro dessa casa, esta empresa, aonde estão vivendo esse clima de tensão, aonde está faltando paz. Eu intercedo por essa casa, por esse negócio. Senhor, aquilo que nós não podemos expressar em palavras diante de Ti, mas que pelo nosso coração e mente, eles circulam, é por eles que eu estou pedindo, Senhor. Pelos governos, ó Deus, pela classe médica que tanto precisa, os enfermeiros, essas pessoas que têm uma carga excessiva nas suas vidas, eu entrego diante de Deus e clamo por eles, em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.